A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência pra fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é pra poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, é aí que meu coração dói. Ó, corpo chegou o pia. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Escrevo lutas, palavras que definem minha conduta. De munição traçante eu vou pro fronte sem desculpa. Verdadeiro na missão, narrador do sofrimento. Do pai de família que luta pelo seu sustento. Mesmo sem saneamento, vários filhos pra criar. Segue em frente, não desiste, nunca deixa de sonhar. Quem sabe um dia em seu rosto um sorriso de alegria. Sem fome, sem miséria, sem sua esposa, família. No país da democracia, ordem e progresso. Moleque de 14 com fuzil, só regresso. Não se esquece das palavras que o PM falou. Fica de cabeça baixa e só responde sim senhor. Cê lutou, batalhou e chegou até aqui. Mas pode ficar firmão que esse aqui é o seu fim. Minha mente não entende certas ideias. Somos todos iguais, filhos de uma mesma terra. Eu tô cansado de ver o sofrimento constante. Mãe chorando, mãos no peito, fotos na estante. Eis aqui um cidadão que não é recordação. Maloqueiro nativa, protesto e revolução. Mano, Igor, hombridade, postura e disciplina. Pode pá que eu represento na missão. Tô na rima, MG, IDF, AIK, EG. Vem somar nessa luta, nos frontes de batalha, na terra da semeadura. De MG ao DF, tá formada a conexão. Mano, Igor, IK, EG, porta-voz, revolução. Plante a sua semente, corre e colha o seu fruto. Sem velório, mãe chorando, família de luto. Alimente a esperança, siga em frente sua conduta. Brasil de um sonho intenso, terra da semeadura. De MG ao DF, tá formada a conexão. Mano, Igor, IK, EG, porta-voz, revolução. Plante a sua semente, corre e colha o seu fruto. Sem velório, mãe chorando, família de luto. Alimente a esperança, siga em frente sua conduta. Brasil de um sonho intenso, terra da semeadura. Como não vira monstro nesse cenário horroroso? Me diz como não partir apetitoso pra cena do louco, sem dó do próximo. Quando a filha chora fome, não tem santo que resista o abuso do some. E segue nós aqui cantando o crime netil. Enquanto mendigo morrer nas ruas de frio, tentei chegar uma solução pra cá, não consegui, já que o sistema nada faz. O crime recruta os pivete e continua a saga. Mãe chorando em copos ainda quente, que em defesa do território foi almejado pelos PM. Muitos não tiveram a mesma sorte que nós, ó tio. Sobreviventes da guerra entre a fome e o fuzil. Nasci na selva entre animais, entre demônios do inferno, pra contrariar o óbvio. Prova de indigente no cemitério. Fiz do rap um hino pra dar vida e esperança, pra não tá de AK na mão, estourando sua cabeça. Enquanto tiver ar no pulmão, sigo firme, passo a passo ligeiro e focado, pois o inimigo pode estar ao meu lado. Socolhemos o que plantamos, cês mataram guerra. Capitalismo te enricou e deixou pra nós miséria. Hoje cês vivem trancado e nós domina as ruas. Brasil de um sonho intenso, terra da semeadura. GMG ao DF, tá formada a conexão. Mano, Igor, IK, EG, porta-voz, revolução. Plante a sua semente, corre e colha o seu fruto. Sem velório, mãe chorando, família de luto. Alimente a esperança, siga em frente sua conduta. Brasil de um sonho intenso, terra da semeadura. GMG ao DF, tá formada a conexão. Mano, Igor, IK, EG, porta-voz, revolução. Plante a sua semente, corre e colha o seu fruto. Sem velório, mãe chorando, família de luto. Alimente a esperança, siga em frente sua conduta. Brasil de um sonho intenso, terra da semeadura.